Boa noite, tudo bem com o senhor? Eu tô tudo bem com você. Graças a Deus. O senhor podia contar pra gente qual que é o nome do senhor e que linha o senhor trabalha? Exu Lúcifer. Exu Lúcifer. E que linha que o senhor trabalha? Dos Exu, naturalmente. Como assim, que linha que eu trabalho? Fiz a pergunta, mas mesmo o senhor já respondeu, porque é na linha dos Exus, né? O senhor vem como um Exu. Isso. Tá certo. O senhor percebe que existe no campo da matéria muita ignorância a respeito dessa falange em específico? É, percebo. Eu percebo, mas também entendo, né? O senhor entende. Afinal, na religião católica, Lúcifer seria o anjo caído, não é isso? O anjo caído. O anjo rebelado do Senhor. É. Só que devemos atentar que Lúcifer é uma expressão, não é um nome. Portador da luz. Isso significa que na antiguidade, toda e qualquer divindade de luz, eles eram chamados de Lúcifer. Antes do cristianismo. Ah. Que Lúcifer significa portador da luz. Sim. De Deus. Olha. Exu ganhou um gado, mas não quis comer sozinho. Exu ganhou um gado, mas não quis comer sozinho. Ele chamou teus camaradas, pedaço por pedacinho. Ele chamou teus camaradas, pedaço por pedacinho. Aí chegou o seu dor de pé, a bomboneira, o meu mulher, a mulher. Aí chegou seu dor de pé, a bomboneira, o meu mulher, a mulher. Exu ganhou um gado, Exu ganhou um gado. Ele chamou seus camaradas, ele chamou seus camaradas. Lúcifer nunca existiu em outra religião, só existiu na católica romana. Ah. O anjo Lúcifer não existe na Cabala. Na Cabala. Então, são pontos de vista, não é? Sim. Há quem diga que Lúcifer é o demiurgo dessa era. E há quem diga que é um demônio. Então são pontos de vista. Não vou entrar no mérito. No mérito. O fato é, pertenço na Umbanda a uma falange de Exu denominada Exu Lúcifer. Certo. Que trabalha especificamente no sentido da fé das pessoas. Aham. Desagregando, destruindo todo e qualquer fanatismo. Porque fanatismo é um grande câncer no meio religioso, não é, menino? Fanatismo, nossa senhora, sim senhor. Então nós trabalhamos muito nesse mistério da fé. Ah, claro. O senhor falou nós, essa deve ser uma falange grande. É grande, nós somos muitos. Muitos. Quando alguém diz assim, ele diz que incorpora Lúcifer, ele está querendo se aparecer só porque o nome é mais forte, então ele também, por assim dizer, meu Exu é o Lúcifer, tem um Exu mais forte que os outros. Você pode esclarecer se a pessoa está certa em pensar assim? Não é um pensamento cabível? Explica pra gente um pouco a respeito desse assunto. Vou lhe dar um exemplo bem próximo. Aham. Eu não sou o Exu-chefe deste templo. Ah lá. E eu não sou nem o Exu de trabalho. Eu sou um parceiro que venho e faço o meu trabalho. Uhum. As pessoas que usam o nome para querer impor algum poder sobre os outros através do medo. Do medo. Isso já não tem nada a ver mesmo com o mistério da Umbanda, né? Que prega humildade, caridade e amor, não é mesmo? Sim. Então, a pessoa que usa o nome Lúcifer para dizer que está amparado pelo demônio, Lúcifer, vamos dizer assim, já está amparado pela inversão de valores e pela ilusão dela mesma. Inversão de valores e ilusão dela mesma. Feita pelo ego, né? Feita pelo ego. Dá pra mim entender ou você quer que eu fale mais alto? E se o senhor puder falar mais forte? Melhorou? Melhorou. Sim. Entendi. Amparado pela inversão de valores e levada pelo ego. Com certeza. Uhum. Quando o ego fala mais alto, tudo começa a ser destruído no sentido do sagrado, em uma religião, não é? Sim. Então um médium que usa o nome de alguma entidade, seja ela qual for, para mostrar poder, ele já inverteu o seu mistério sagrado, porque o médium é um instrumento de Deus. Sim. Ele não é o poder. Ah. E nem o guia é o poder. O guia também é um instrumento de um poder maior. Aham. De uma divindade, não é mesmo? Sim. Quem somos nós? Quem sou eu para dizer que sou algum poder? Sim. Eu tenho a minha força. Eu tenho o meu grau. Eu tenho o meu sentido de trabalho. Mas nunca serei o poder. Aham. Porque o poder está sentado na divindade que me ampara. Na divindade. Porque, bom, a gente sabe então que as pessoas fazem do nome do Senhor algo extraordinário por conta do condicionamento da Igreja Católica. É extraordinário por quê? Uhum. Não é? Se eu estou numa religião de Umbanda e uso o nome Lúcifer para exaltar o poder negativo, que religioso eu sou. É. Porque Lúcifer, nesse caso, quando é o ego que diz, está exaltando o demônio católico. Ah. Não é verdade? Sim. E nem no catolicismo estamos, né? Sim, claro. Então qual o nexo de exaltar um demônio católico para dizer que o médium... Ele que está falando, né? Então que o médium tem um pseudo poder para trabalhar com o Exu Lúcifer. Ah, entendi. Entende onde está a ilusão e o ego? Ah, sim, claro. E é invertido porque demônio normalmente é uma coisa que não é um motivo de se gabar. Ué, toda religião não eleva as pessoas a Deus? Sim. E como é que eu vou me gabar em nome de um demônio e ainda um demônio que não pertence nem à esfera umbandista, porque esse é um demônio católico. Sim, claro. Então, não com tem qual... muito sentido. Não, né? Tem. Um médium não deveria atribuir peso ou valor a definições de outras religiões, outro que respeitá-los. Sim, veja só. Uhum. Cristo ultrapassa religiões. É, sim. Quando falamos de Cristo na Umbanda, uhum, é sob a visão bandista. Sim. Concorda? Sim. Então, é totalmente diferente. Porque Cristo é o amor de Deus, não é? É. Lúcifer é exatamente o oposto no catolicismo. Não. Na Umbanda, não existe o demônio Lúcifer. Pode procurar, se você encontrar alguma teologia que diz sobre o demônio Lúcifer em si, como um demônio oposto a Deus, aquele que se rebelou, o mal, aí você pode dizer que eu estou errado. Claro. Ah, é? Sim, é. A Umbanda nasceu para quebrar tabu. Tabu. Isso já falaram antes, né? Várias entidades desse templo falou. E a linha de Lúcifer foi exatamente para quebrar mais um tabu. Olha. Porque se Deus criou tudo, se nenhuma folha cai de uma árvore sem que ele saiba, é. Lúcifer é uma criação de Deus. Fala. E jamais seria um opositor no sentido de querer tomar o trono de Deus. É. Porque Deus é inalcançável nesse sentido. Sim. E Lúcifer, sendo uma divindade ou um anjo caído, ele é inteligente também ou não? Claro. Ele não tem uma inteligência? Sim. E como seria isso então, esse processo? Claro. É usar uma lógica, né? Que não está acontecendo. Que não está acontecendo em nenhuma religião, na verdade, né? Porque a Bíblia, se ela for entendida em sentido literal, perde todos os sentidos. É. Dá para entender? Sim, literal não pode, né? Não. Tem que usar só a Bíblia pedaços. É uma codificação sagrada. Certo. Então, quem tem olhos para ver, vê. Quem não tem olhos para enxergar isso... Briga. Claro. O que que significa o demônio Lúcifer? Fala. O portador da luz, o anjo dos anjos. Ele estava no alto do Altíssimo. Comandava todos os outros anjos. Ele era a luz de Deus, não era? Era. Quando ele usou o ego para atentar contra Deus, quando ele achou que ele era igual a Deus, Deus o expulsou do paraíso, não foi? Foi. E ele e a horda toda que ficou com ele tornaram seus demônios, não foi isso? Sim. Não é essa história? Por aí. O que que isso significa? Que qualquer ser, por mais iluminado que ache que é, por mais sabedoria que ele tenha, quando ele usa o ego e inverte os valores sagrados, ele cai do mesmo jeito. Ah, é uma alegoria, como uma parábola. Faz mais sentido, sim, não faz? Claro, não se deve tomar o pé da letra. Não se deve, não. Porque os anjos que Deus criou no paraíso eram perfeitos. Sendo perfeitos, eles saberiam o resultado de uma ação dessa e nunca iam querer uma ação dessa. É lógico. Não é? Ah, chegou a fisar, tomei, não sabia que eu ia cair. Sabia, e não ia fazer. É, senão não era perfeito. Com certeza. Então existem algumas contradições se não interpretar como alegoria. É isso que o senhor está dizendo. Exatamente. E o bom senso não deveria deixar qualquer estudioso passar desse nível. Exatamente. Claro. E agora Lúcifer, a palavra Lúcifer, se negativou. Por quê? Porque existem milhões e milhões de pessoas, encarnadas e desencarnadas, que entenderam esse ensinamento literalmente e formaram sim uma forma negativa com o nome Lúcifer, porque tudo que a gente vibra, tudo que a gente acredita em comunhão, uma força se apodera dessa alegoria. Então, que existe uma força negativa agora sobre esse nome, existe, criada por nós mesmos. Entendeu? Sim. Essa força negativa seria o acumulado durante séculos de formas, pensamentos que criaram vida própria? Não. Seria um ser negativado para nós, né? Porque o que é um ser negativado? É. Eu só posso entender um ser negativado a partir do meio onde eu estou. Sim. Então, para nós, ele seria um ser negativado. Claro. Agora, ele hoje é responsável por todas as esferas negativas que nós mesmos criamos, os humanos, entendeu? Mas se ele é responsável, ele não é mal. Não, ele é uma divindade que acolhe na dor as pessoas que se negativam no mistério da fé, no mistério do amor, no mistério do conhecimento, no mistério da evolução, no mistério da justiça, no mistério da geração. Quem atenta à morte, quem subjuga os outros no campo do amor. Quem usa a palavra da fé para inverter valores cai sob a regência dessa divindade e lá fica até que a pessoa, que o ser humano tenha uma consciência de que fez o que fez, peça perdão a Deus e comece a trabalhar para reestruturar ou para consertar, vamos dizer assim, todos os seus erros, né? Nossa! Então, esse ser aí, ele é mais evoluído que o senhor? Com certeza, é uma divindade. É uma divindade? É. Ele é menos que um orixá, no entanto. Porque orixá nem a gente, né? Orixá é uma nação de Deus. É, uma emanação de Deus. Tá. E eu diria que esse ser é uma emanação de Deus que fica num trono invertido aos orixás. Deu para entender? Sim. Porque fato é, tudo que tem no alto tem embaixo, não tem? Certo. Então tem toda uma estrutura regente no lado de treva mesmo, para acolher a todos que não souberam aproveitar a evolução que Deus dá, as encarnações, o processo espiritual, o processo de caminhada evolutiva. Uhum. Então eles caem. Quando cai, cai mesmo, né? Eu digo os que caem mesmo, né? Cai não mesmo. É os que tropeçam, né? Quando você tropeça, você cai lá no purgatório, você fica lá um pouquinho, né? Estou falando dos que caem mesmo. Sim. Os que causam desgraça na vida dos outros, ou mudam. É, às vezes, toda uma história, pelo ódio, por tudo que há de negativo, né? Aí elas puxam, essas divindades, puxam. E lá eles ficam para aprender na dor, né? Porque quem causa dor, o que recebe depois? Ah, claro. Dor. Dor. Para aprender a desgostar daquele meio. Então, se abrirmos mesmo a consciência, veremos que Satanás, o inimigo, o demônio, somos nós, né? O que nós temos de negativo, a nossa sombra. O que tem embaixo são as divindades que puxam todos os nossos demônios. Tá. E lá ficamos até o nosso arrependimento. Quando o senhor fala nós, o senhor se coloca na altura do humano. Eu me coloco como ser humano. Eu sou um ser humano. Ah. Eu sou um espírito humano. Um espírito do Exu. Sim. Entendi. Não tenho nada de ligação com as divindades. Eu represento sim uma força. O Exu Lúcifer. Lúcifer. Não represento o demônio Lúcifer. Não, não. Eu represento um caminho que quebra essa ligação com o embaixo, entende? Assim como quebra osso, como Exu Caveira, como Exu Tata Caveira, como Exu do Lodo e assim por diante. Os Exus, o nome dos Exus, simbolizam um antídoto para o que você quer que não pertença mais para a tua vida. Essa é a chave. Vamos entender melhor. Vamos. Você vai ao templo de Umbanda. Tá. E aí um Exu diz para você: você está com uma magia negra na força de Lúcifer. Então você vai e faz uma oferenda para Exu Lúcifer para desmanchar isso da tua vida. Isso existe, não existe? Sim, sim. Não é que Exu Lúcifer fez algo de ruim para você. Ah. É que ele tem o antídoto para tirar o que fizeram para você na irradiação dos demônios lá embaixo. Lúcifer, no caso. Entendeu? Sim. Nós somos os antídotos. Nós não somos soldados do embaixo. Uhum. Os soldados dos demônios. Claro. Mas quando o senhor falou agora na irradiação dos demônios, dá a impressão que o senhor algum dia ou já conheceu algum demônio ou trabalha com demônio e que demônio existe. O demônio, ele existe. Existe. É um ser natural. É um ser natural que habita embaixo do Criador. Anjo não existe? Ah, entendi. Demônio existe. Entendi. Mas demônio não é um anjo caído. Demônio é um ser natural que habita as esferas negativas para nós. Porque nós estamos no meio. Nós estamos no meio aqui encarnados. Então, Exu. Então, tem o alto, tem o embaixo, não tem? Sim. Se há anjo, há demônio. Ah. Mas eu digo que nenhum demônio vai subir em terra para te perseguir. Não. Não. Como? Você também não vai incorporar um anjo. Vai vir, você vai incorporar o anjo Miguel? Não. Vai incorporar o anjo Rafael? Não. E como é que eles atuam nas nossas vidas? Através da nossa ligação pela nossa fé, não é? Sim. Através da sua estrutura energética que emanam para nós, não é? Sim. Os demônios agem da mesma forma. Ah. Através da estrutura energética que nos envolve, dependendo do nosso negativismo. Entendeu? Sim. E assim como tem espíritos que estão subindo, são os espíritos do Senhor, são seres do Senhor que se angelizam, vamos dizer assim, porque eles seguem a linha dos anjos, dos orixás, dos santos, tem os espíritos que vão para baixo também. Claro. São os espíritos chamados de espíritos demonizados, mas não são demônios. Não. Não. São chefe de legiões lá embaixo, mas são humanos, tudo é humano. O nosso inferno, ele é humano. Ai. Por um momento, quando o senhor falou de demônio, eu tive a impressão que eram o quê? Relativo a elementares criados sem a consciência, portanto, sem a consequência ou liberdade de escolha, mas agindo conforme a natureza da utilidade dele dentro da criação. É isso. É isso? É isso. Oh, meu Deus do céu, capturei. Então. É isso. Ah. Ainda bem que, por isso que eu gosto de você, por isso que eu falei pro meu filho, digamos assim. Sim. Pra falar que você haja naturalmente. Sim. Porque eu falo e aí você completa de uma forma brilhante. Oh, meu então, Deus. Então é assim que tem que ser. Sim. Que coisa boa. E a gente teve essa ideia de conversar com o senhor hoje, mas o senhor já sabia antes. Conta pra gente como é que foi. Olha, tudo tem uma lógica. Não existe coincidência. Tá. Então, se o meu médium, se o meu filho soubesse que nós estaríamos aqui agora, talvez ele não gravaria. Olha. Porque ele sabe que esse vídeo vai gerar polêmica. Vai gerar polêmica? Ah, com certeza, né? O senhor já está vendo lá na frente. Ele sabe que muita gente vai falar pelos cotovelos. Desinformados. Com certeza. Desinformados, com uma estrutura de fé equivocada, uma estrutura que não vê ao caso, mas polêmicas viram. Claro. Então, às vezes é mais fácil falar na hora, né? E a coisa acontece de uma forma natural como está acontecendo agora. Como está acontecendo agora. Porque eu acho que você já conhece ele. Uma coisa que ele não gosta é ficar aparecendo. Então, claro. Surgiu e aí aconteceu. Mas é lógico que eu já sabia. Né? Já sabia antes. Sim. Claro. Muito bem. E essa organização como se deu? O senhor também teve que conversar com uma entidade da egrégora do diálogo, como é que foi? Sempre. Sempre assim? Sempre. Você e os seus guias regem esse trabalho. Esse trabalho. Então, eles vão buscando possibilidades de esclarecimento, né? Sim. E às vezes você se surpreende, não é verdade? Sim, graças a Deus. E aí, como é onde que o senhor tem um ponto de força? O senhor citou o Caveira, o pessoal do cemitério da Calunga. É lá que o senhor fica? Qual que é o seu ponto de força? O ponto de força é onde me chamar, na verdade. Ah. Porque se for falar em Umbanda, eu trabalho na irradiação de Oxalá. Olha! Então, se eu trabalho na irradiação de Oxalá, ele trabalha em todos os lugares, né? Nossa! Então, isso não me torna mais ou menos. Claro. Isso é o que é. Que? Então, eu trabalho para o orixá Oxalá na Umbanda. Exatamente no mistério negativo dele. Entenda-se negativo como aquele mistério que corta todos os vícios no sentido da fé. Um deles, pior, é o fanatismo, é a ilusão. Né? Quantos líderes religiosos caem por usarem o seu grupo em prol do ego dele? Claro. Quantos líderes religiosos não falam mais do que a boca, falam o que não deve, pregam a sua verdade, não a verdade da religião ao qual ele pertence? Quantos religiosos, isso não estou falando mais líderes, quantos religiosos no decorrer da tua caminhada passam a acreditar que eles são poderosos, que eles são os detentores de mistérios sagrados e que só por eles podem passar esses mistérios? Nossa. E aí ele se torna dono de uma verdade que não é dele, nunca foi, nunca será. Então nós, os Exus Lúcifer, trabalhamos para cortar esse lixo energético das religiões. Ah. Nossa, então precisa de bastante, hein? É, precisa. Precisa de bastante, nossa. Então a gente estava falando sobre os demônios. Então, essa conclusão de que são... Daí faz sentido, porque naturalmente que Deus não vai criar espíritos propositalmente e automaticamente predispostos a ficar eternamente sofrendo. Então não pode ser uma alma de um humano esse. Então teria que ser um elemental sem... Ser natural, né? Como o senhor disse, ser natural, elementar. Elementar é outra coisa. Elementar, mas o senhor chama de ser natural. Por falar nisso, a gente ouve falar dos elementares, os silfos, as ondinas, esses. O senhor, em algum momento, deve utilizar eles de alguma forma também, para quebrar magia, alguma... O senhor faz... É uma parceria, né? Parceria. É uma parceria. O senhor não usa eles. É, uma parceria. Uhum. Eles não são seres instintivos. Uhum. Né? Seres instintivos a gente pega e direciona. Né? Os seres elementares, os elementais, eles têm uma evolução paralela à humana. Claro. Então, eles enxergam em mim e eu neles uma possibilidade de evolução. Eles evoluem e nós evoluímos, fazendo o bem. Né? Como existem os elementais negativos. Sim. Que os magos negativos também utilizam em parceria, uma comunhão ali, para praticar. Não preciso nem falar o quê, mais diversas ordens de destruição do ser, né? Claro. Que é uma burrice, porque ser humano que destrói ser humano, a raça inteira começa a afundar, né? Nós estamos todos interligados. Nossa. Então, enquanto o último ser humano não subir, toda a raça vai continuar no mesmo plano. Não tem hoje uma consciência sobre uma elevação da raça humana? Sim. Sobre essa energia que está pairando, a nova era, sim, os novos Ions estão vindo para cuidar da humanidade, não é? Sim, sim. Então, mas enquanto o último humano ficar lá embaixo, isso não vai acontecer de forma plena. Uhum. E aí que tem a alegoria do Lúcifer, porque o ser humano mais alto de toda a humanidade, ele pode estar lá no trono, ao lado de Deus. Uma hora ele vai ter que ajudar o último que está lá embaixo, porque ele não vai passar do teto onde ele está, entende? Porque nós somos uma corrente, nós somos uma raça. Então, se nós somos uma raça, nós devemos nos ajudar, nós devemos subir de consciência, no sentido agora macro da palavra. Claro. Por igual. Nossa. E nós estamos decaindo, nós não estamos subindo. Nós éramos de uma outra orbe. A maioria dos seres humanos não olham para as estrelas, não sente aquela saudade de alguma coisa que não sabe explicar? Sim. Não fica buscando respostas para esse vazio que ele sente, como se fosse que eu não sou daqui, essa é a sensação. É. Lógico que não é, nós caímos. Aham. E graças ao Criador, caímos num orbe muito, muito benevolente para a nossa raça. Mas estamos destruindo ele também. O que você acha que vai acontecer? Nada de bom. Nós vamos cair. É. Não é? Sim, ué. Então ser aí, exilado, exilado. É, planeta Terra nunca vai acabar. Uhum. Vai acabar é a nossa existência nele. Sim, claro. Isso alguém vai falar aí do outro lado. O Lúcifer tá falando besteira aí, porque... É. Fisicamente falando, em trilhões de anos, toda a galáxia, é, ela explode ou ela implode, é, e nasce novas. Sim. Não tô falando isso, é, eu tô falando simbolicamente. Ah, lá. É, o mundo vai acabar pra nós. Vai, entendi. Entende? Sim, sim. Ou não, quem sabe, é, acontece algo muito forte na nossa raça, pra nossa raça inteira, e nós conseguimos realmente, nós possamos conseguir é, abrir a nossa consciência e perceber que se o do lado tá mal, eu também estou mal de alguma forma. Aham, nossa. É. E o senhor é um espírito, então, da luz que trabalha na escuridão, é, remediando as trevas. Sim. É mais ou menos assim. É isso. E como que o senhor faz isso do outro lado, em termos de diferença com um Exu, por exemplo? Põe aí... O Caveira, por exemplo. Todos fazem isso. Todos os Exus fazem isso. Fazem isso? Fazem. Todos os Exus de lei, Exus de Umbanda, fazem esse trabalho. Ah, entendi. É, vamos pegar o exemplo de um policial. Claro. Um policial honesto, trabalhador, tem a família, tem, crê em Deus, né? Crê em seu santo, em seu anjo, crê numa força maior. Mas quando ele veste a farda, pro bandido ele é um demônio, não é? Ah, é mesmo? É ou não é? É mesmo. Pro bandido ele é a pior coisa que pode aparecer na vida, não é? Sim. Porque sabe que se ele não cumprir a lei, ele vai até o fim. Vai. Mas isso é o dever dele, não é? É. E se não fosse ele, como é que seria tudo isso daqui? Não. Já é ruim, porque tem poucos. É. Não é? Já. Então, e se não tivesse? Não. E assim somos nós no astral. Dá pra, ah, pra entender? Agora entendi. Quando eu visto a minha farda, eu sou o demônio deles mesmo. Deles. Porque bandido só entende a dor. Só entende na paulada. Quando a paulada chega, aí uns se arrependem, outros ficam com mais ódio. Os que ficam com mais ódio têm duas alternativas, ou ficar preso o resto da vida ou morre, não é assim que acontece? É. A gente sabe que é assim. Sim. Aqui, a nível matéria. Matéria. Lá embaixo também é a mesma coisa. Só que não morre. Ah, todos morrem se quiser, meu filho. Não acho que a eternidade do espírito é, é o que segura ele, ele pode fazer o que ele quiser. Ah, entendi. Existe a morte da morte. Essa é a muito mais dura do que a nossa morte aqui, né? Ah, entendi, claro. Entendi. Às vezes, um espírito visitando os abismos relatou pra gente que a simples falta de e inabilidade de perceber a passagem do tempo já dá a impressão que a gente tá vivendo uma eternidade de pena. Mas é, quando é, passou uma semana apenas. Ele falou tudo. Fala. Ele falou tudo. Tira o teu relógio, tira o teu celular, é, prende você em um lugar sem luz e fica lá um dia. Você vai ter a sensação que você passou 10. Uhum. É. Passou 10 dias, tem a impressão que passou 100 anos. Exatamente, é assim que funciona, exatamente assim. Olha. E vai perdendo gradualmente, né, a percepção, para o povo não achar que, às vezes, a pessoa tem dificuldade de entender o que sim, o senhor fala de alegoria. Pode ser claro mesmo. Mas é, então, conforme vai ficando lá, ele percebe, não percebe a passagem do tempo nem nada, começa a ficar louco. Ou começa a ficar louco, é, ou mergulha na tua consciência e começa a se arrepender dos seus atos, né? Olha. Não é? Sim. Os que ficam loucos, no ódio, contra as forças que estão tentando ajudar, é, chega um momento que eles perdem até o direito à forma humana. Vai se definhando. E aí vai descendo mais, até que um dia ou começa a subir, ou acontece a morte da morte. Aí a morte da morte ele não volta nunca mais. É como que ele perde o direito da memória eterna que ele tem. Começa tudo de novo. Entende? Nossa. Isso aí é uma coisa muito profunda que merece um estudo, né? De quem tá ouvindo. Por favor, né? Por favor. Porque as merece pessoas. Merece mesmo. É, as pessoas vão dizer, ah, o seu Lúcifer falou que tem morte. Mas vai ver a exceção e quase nem existe, porque vocês usam todos os mecanismos e trazem de volta, né? Tentamos e fazemos o máximo. É. Né? Nós nascemos, inconscientemente falando, aqui no Ocidente, é com a certeza de que nós vamos para o inferno, praticamente. Porque todos os nossos erros nasceu pecando. São motivos para ir para o inferno. Não é verdade. Isso não é uma realidade. Não. O Deus do Ocidente é um Deus de dor, é um Deus duro, é um Deus de castigo, é um Deus que vigia, é um Deus que pune. Mas Deus é perfeito, onipotente, onipotente, onipresente. Como poderia ser o Deus da dor? Da dor, não pode. Sim. Então, se você enxerga Deus como um Deus de amor, como um Deus de alegria, como Deus que te ampara, como Deus de liberdade, como Deus instrutor da tua evolução no caminho do amor, a sua vida ela passa a ser colorida, ela passa a ser o céu. Porque aqui pode ser o céu ou o inferno, depende da maneira como você enxerga. Às vezes você está no mesmo lugar que uma pessoa. A pessoa enxerga coisas que a deixam felizes. E você está olhando para o chão e está maldizendo. A maldita hora que eu estou aqui, nesse lugar aqui, que eu não quero ficar, que minha vida é um inferno, que eu só sou derrotado, que eu não consigo amar, que eu não consigo viver. E ele está simplesmente olhando para uma obra de arte e a alma dele está sendo nutrida de todo o amor que ele tem dentro dele. Dá para entender? Sim, claro. Sim, você vive tua vida como você quer, na verdade, né? Então, ela é preta e branca porque você a quer assim. Porque nada justifica a tua vida ser infeliz. Nada. Porque tudo é uma questão de ponto de vista, da tua fé, do teu caminho, da tua vontade de viver, da tua vontade de aproveitar o máximo que você consiga aqui nessa encarnação. Você não adianta usar o teu passado que você passou para justificar a tua dor ou a dor que você provoca nos outros. Porque você morre e nasce todo dia. Então você tem o direito de, quando você nasce a cada dia, mudar a tua vida inteira se você quiser. Depende de você, né? Entendi. Claro. Parece bonitinha as palavras. É. Parece um conto de fadas. É. Parece uma instrução já que todo mundo já sabe, mas ninguém faz. Não faz. Claro. Ninguém faz. Todo mundo prefere viver na dor. Na dor. Então, que fiquem na dor, né? O que eu posso fazer? Se você não muda a tua vida, nem Deus vai mudar a tua vida. Nossa. Porque a vida, essa vida, é de tua responsabilidade. Deus não vai viver a tua vida por você. Porque senão você não teria uma independência de intelecto. Você seria uma comunhão de pensamentos. Todos pensariam a mesma coisa. Não é verdade. Não é. Você é um ser, é um indivíduo. Deus te dotou de uma capacidade de evolução única, que é a tua. Então, se você não quiser, não é Deus que vai fazer por você. Deus te deu tudo. Claro. Então é responsabilidade sua pegar essa vida, essa oportunidade e fazer dela um caminho branco, um caminho de luz, vamos dizer assim, né? De luz. Claro. Seguindo a espiritualidade. Ou não, porque eu conheço de onde eu estou muitas pessoas que não creem em Deus no sentido religioso, mas que trabalham, são honestas, são dignas, fazem a família feliz, dá uma estrutura familiar. O senhor fala, conhece de onde o senhor está, em que sentido? como espírito? Eu vejo muitos espíritos, né, meu filho? Espíritos nessa situação. Encarnados e desencarnados. Ah, tá bom. Que vivem de uma forma livre, mas que são benéficos, que querem ajudar a raça humana, independente da sua religião. Não é a religião que salva, é o que você tem dentro da tua alma que te salva. Oh. Você pode ser um religioso e ser terrível com a família. Terrível. Você pode não ter religião nenhuma e nem acreditar em Deus no sentido, como vocês dizem aqui, ateu. E ser uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa... Quem vai subir? Só porque eu acredito em Deus? É. Eu vou subir? Vai. Será que eu vou? Não. Eu acho que não. Não vai. É, eu acreditar em Deus não te dá o direito de fazer nada de ruim. Tem gente que fala graças a Deus que acredita em Deus, que vai lá, acende tua vela, faz seus trabalhos, ora, e é uma pessoa terrível por dentro. Que adiantou? Tem gente que nem conhece uma vela, que nem sabe o nome de santo, que nem sabe mesmo quem Deus é, não tem essa noção, mas que faz caridade, uma pessoa boa, uma pessoa simples de coração, uma pessoa que ajuda a quem ele pode, uma pessoa de palavra. Essa vai pro alto. Vai, essa vai. Então. Claro. Então, a salvação não tá na religião, a salvação tá em você. Ah, essa que vai pro céu ficou rica de gestos pequenos, mas valiosos. E são os que valem, na verdade, né? Oi. Porque não adianta se fazer um gesto grande para aparecer, né? Faz, e faz, né? Não é? É. Não tem uma coisa parecida na Bíblia também? Tem. Que a tua mão direita faz, que a tua esquerda não saiba? Não saiba. Então. Sim. Se você faz para aparecer, você faz pro teu ego, não faz para Deus e nem para você. Não construiu ele. Agora, se você faz por fazer, porque você sente prazer e sente um amor de verdade para fazer as pequenas coisas da vida, você vai embora, né? Sobe. Sobe. Então, o trabalho do Senhor é, então, direcionar os espíritos trevosos que foram negativados dentro do mistério de Oxalá. Sim. Entendi. E como é que o senhor faz isso? O senhor usa uma chibata? O senhor usa um tridente? O senhor usa algum tipo de instrumento que o senhor mesmo criou? Ou que deram para o senhor, seu superior, por exemplo? Como é que funciona essa interação quando alguém não quer obedecer ao senhor? Igual um doente não quer tomar uma injeção. O doente que não toma uma injeção, a doença piora, não é? Piora. A pessoa que não entende a minha irradiação no sentido de avisos, no sentido de tentar educar no subconsciente dele, a pessoa que nós não temos um radar que nos indica até onde nós podemos ir em algumas situações. Tem, na velocidade. Tem uma chave, não tem? Sim. Essa chave, ela é fortalecida por nós. Ah. Então não faz isso. Ah. Olha o que você está fazendo. Sim. Não vai por esse caminho. A minha chibata são os meus ensinamentos. Ah, a dor, ela aumenta não por minha causa, mas porque as pessoas fazem questão de ignorar o que nós temos a passar. Eu não tenho tridente, eu não tenho chibata, eu não tenho espada. Uhum. Eu tenho o que eu posso passar. Você tem uma capa branca? O senhor não tem nada. Como é que o senhor se veste assim ainda? Espírito. Olha. Não tem um trono em chamas. Tem, Exu, que tem essas coisas, né? Então, eu tenho minha veste, mas eu não vou falar. Claro. E o senhor tem também seus instrumentos, mas o senhor não vai falar. Não. Claro. Porque os instrumentos eu uso para deter algum ataque, tanto para o meu filho como para o grupo, para o templo. É como uma tropa de choque, vamos fazer um exemplo, entendeu? Claro. Então, quando precisa usar o escudo e o cacetete, a gente usa, não é? É claro, policial. Mas quando não precisa, que normalmente não precisa... É a diplomacia. É a diplomacia, exatamente. É, diplomacia, claro. E o senhor Giramundo que fala, a pessoa vem aqui toda armada entre os dentes, se eu lhe dou um abraço, ela fala, pra que eu vou atacar esse cara? Exatamente. E quando é trevoso, olha o meu símbolo. É... Olha a qual falange que eu pertenço. Já começa a parar por aí, né? O senhor acha que ele treme na base, a hora que ele olha o símbolo do senhor? Eu não digo treme na base. Uns têm medo, sim, mas outros... Ignora. Respeito. Tá. Entende? Uns olham e se recolhem, porque sabem que não vai conseguir, entendeu? Então, a ideia que eu tô tendo é assim. Eu tenho 7 policiais na minha frente. Cada um é igual um ninja. Cada um aprendeu uma arte. E aí, a hora que eu vejo o distintivo dele, eu já falo, esse daí tem uma habilidade que eu posso não poder superar. Sim. Aquele outro e aquele outro. Não é que dentre os 7 ninjas, um é mais forte do que o outro, mas cada um tem sua arte. Sim, e todos são unidos, né? São unidos e organizados entre vocês. Sim. Claro. E não tem como falar, aquele lá é mais fraquinho, não. Aquele lá sabe a arte específica dele. Né? Então todo mundo que chega fala assim, bom, deixa eu ver com quem... Exatamente. Claro. E aí o besta que acha que pode atingir o outro, porque tá no outro campo que ele acha que ele pode atingir. Que é mais fraco. Nós o auxiliamos e vice-versa, entendeu? Ah. Porque eu tenho um campo de atuação. Claro. O campo não é ilimitado. Sim. Mas posso entrar no campo dos meus outros amigos da esquerda. Oh, e trabalho lá com o mistério deles. E eles trabalham no meu também, entende? Olha, vamos dar um exemplo. O seu Tiriri, ele trabalha com fogo. Com o elemento fogo. Mas se precisar de um elemento, o senhor trabalha com qual elemento? Com ar? Eu trabalho com muitos, mas vamos supor que eu trabalhasse com o elemento água. Com água. Só para um água. Exemplo. Ele trabalha com fogo, eu trabalharia com água. O senhor poderia suprir essa... Não que Achu trabalhe... Tem Achu que trabalha com água? Vários. Tem Achu Maré, por exemplo. Vários. Claro. Entendi. E é desse jeito que o senhor falou. Isso. Mas não é que supriu a falta dele. Complementou o que ele já é. Isso. Ah. É isso. Claro. Não é que o Tiriri... Não é que eu sou fraco, que não é isso. É nós fazemos uma união. Não é. Então, os nossos reinos, vamos dizer assim. É aí que entra a palavra reino. Reino, hein? Os nossos reinos são aliados. Então, são aliados. Então, dentro dos nossos mistérios, nós damos o que falta para o outro e o outro dá o que falta para o meu, vamos dizer assim. Ah, entendi. Porque senão não forma uma defesa, não né? Não forma uma defesa boa. Aqui não tem ego. Aqui, o Exu não tem ego. Não tem? Não. Exu não é o... Não se acha o supremo poderoso. Assim, ah, deixa eu ir na frente que eu tenho mais força que você. Não. Não. Nós somos um grupo. Nós somos uma inteligência, na verdade. Ah. Entende? Porque nós não somos espertos. Espertos são os trevosos. Nós somos inteligentes. Nossa. Tem diferença, né? Nossa Senhora. O esperto, ele acha que ele pode tudo na hora que ele puder. Na hora que ele quiser. Vai na raça. O inteligente... É planejado. Ah, já sabe onde vai cair antes de bater. O médium esperto cai rápido. O médium também? Oh, tem vários médiums espertos. De, né? Como o senhor definiria um médium esperto? O médium movido pela vaidade. O médium movido pelo ego. Ah, claro. O médium que envolve as pessoas que não tem o conhecimento que ele tem para proveito próprio. Esse é o médium esperto. Ele acha que ele é esperto. É. O médium inteligente, ele sabe que ele não pode burlar nenhuma lei. Nenhum. E as palavras dele são as necessárias. Ele não fala mais do que a boca. Não fala mais do que a boca. Ele fica no teu lugar. É uma grande orquestra. Se o chefe dá o piano, ele não vai querer tocar saxofone. Oh. Ele vai ser mestre em piano. Assim, sim, entende? Sim. Esse é o médium inteligente. Claro. Sabe trabalhar em grupo. O médium esperto acha que pode fazer tudo em nome dos outros. E faz para chamar atenção, nem se melhora nada. O tempo passou e não construiu nada. Entendeu? Eita. É por aí. Nossa. Isso em todas as religiões, né? Claro. Os médiums, os religiosos. Tem o religioso esperto. Sim. Né? Que usa do tempo que ele tem alguma religião, do conhecimento que ele tem para pôr a verdade dele em cima da verdade dos outros. Sim. Esse é o religioso esperto. Claro. Claro. O inteligente pode não concordar com a outra religião, mas ele respeita, porque ele sabe que na outra religião existe Deus também. Então ele pode não concordar, mas ele fica no lugar dele, que é dentro da religião dele, fazendo o papel dele. Ponto final. Nossa. Não é? Claro, claro. Então vamos voltar naquele exemplo, vamos dizer assim, que a gente tem 7 Exu. Um é entendido de Muay Thai, o outro é entendido de capoeira, o outro é entendido de várias artes marciais. E o senhor falou que um complementa o outro naquilo que ele não sabe. E as pombogiras? Da mesma forma. Ah. São guardiãs. São guardiãs. Exímias guardiãs. Uhum. Sem pombogira não tem trabalho. Não tem trabalho? Não. Eita, o senhor não está over, o senhor não está superestimando elas? Não, não estou não, muito pelo contrário, tudo que eu falo delas é pouco. É pouco, é? É pouco. Eita. E, de novo, não tem mais forte, tem cada um na sua especialidade. Sim. Mas a gente já viu em literatura uma pombagira levantar um cedro assim e deitar o Exu na força da vontade. Se o Exu está fora da lei, é lógico que ela vai fazer isso. Entendi. Exu, deixa claro, né? Você falou o termo Exu, eu falei o Exu. Esse. Mas Exu, Exu, com grau de Exu, não anda fora da lei. E não vai fazer brincadeira que deixa ela nervosa. Não. Nem ela vai ficar nervosa com Exu. Não. Vocês têm essa humanidade ainda dentro de vocês? Ou seja, sorrir, chorar, ficar bravo com o que o outro fala, ficar zoando um com o outro, vocês têm isso? Ou só é trabalho, depende do trabalho, teu ponto trabalho, de vista. Trabalho, se trabalho. Esse comportamento denota um espírito involuído, não. E desrespeito. É. Claro. E proveito agora, próprio para diversão própria. É, uhum. Agora, se você entende que a felicidade, a alegria, o companheirismo é sagrado, somos sim. Somos alegres, temos sentimentos, é óbvio. Temos sim. Sim. Mas as pessoas confundem as emoções corriqueiras, como você disse, rir, chorar, como sendo um espírito emocional, um espírito involuído. É. Mas se você olhar os mestres ascensionados, os mestres da humanidade, todos eles, ou a maioria deles, eram quase que crianças, no sentido do trato, pessoas agradáveis, pessoas emotivas, pessoas felizes. Felizes. Não era uma pedra de gelo. Não, claro. Agora, ainda no mistério Lúcifer, o que que esse mistério traz? Qual a pombogira que trabalha com o senhor? Várias. Várias. Não é igual o Exu Caveira que trabalha com a Dona Rosa Caveira? Não, são várias. Várias que fazem parte do mistério, trabalhando para Oxalá também, né? Tem que ser? Tem a Dona Sete Cruzilhadas, ah, que trabalha muito no mistério de Oxalá. Uhum. Todas as pombagiras que levam o nome Sete trabalham na vibração de Oxalá. Nossa, não sabia. Também, entende? Então, dando as 7 cobras. Oxalá, aqui no caso, né? É. Dessa visão aqui. Oxalá, cobra, Oxumaré, não é? Sim. Então, Oxalá e Oxumaré. Oxumaré é o negativo do Oxalá. Qual que é o negativo? A gente ouve dizer assim, tem gente que ensina sobre orixá, que tem o orixá e tem o negativo do orixá. Então, negativo são os tronos opostos. Opostos. Nós falamos no começo, claro, do comércio, não tem nome. Não tem nome? Se for por sentido, é mais fácil compreender. Existe, né? Lista de demônios. 7 demônios do inferno, 7 infernos. Nós não vamos entrar nesse nome. Não, não vamos. Porque não é Umbanda. Não. Mas vamos dizer assim, ó. Trono do conhecimento, orixás do conhecimento. Vamos ver. Tem a inversão, que é o quê? Ignorância. Ah, o trono da ignorância, vamos dizer assim. Entendi. Entendeu? Trono da compaixão. Tem o sentido inverso à compaixão. Claro. E assim por diante. Falando por sentido é mais fácil. Fé, ilusão. Porque a falta de fé. A fé não é só ligada à religião. A fé movimenta a tua vida. Você, para vir aqui hoje, não precisou ter fé. Sim. Que você ia chegar ileso, que não ia acontecer nada com a tua câmera. Comigo. Que nada ia quebrar claro. Com você. Isso é o sentido da fé te movendo. Se você não tem fé, você não sai da tua casa. Sim. Não sai nem da tua cama. Realmente. Você vai fazer uma comida, você não tem fé que o gás vai continuar estável. Você não faz, você compra alguma coisa. É, você sai comprar. Daí não existe por muito tempo. Sem fé. Então, no fundo, quem fala que não tem fé não está sabendo o que está falando. Não, porque ele liga a fé à religiosidade. Ah. Basta dirigir a mesma fé que ele tem para fazer a comida para aquilo que precisa. Não tem a tal história lá do mestre do chá? Ah. Que o discípulo, ele sempre faz chá para o mestre. É. Então, o mestre sempre manda esse discípulo fazer chá. E ele começa a ficar nervoso. Ai. Vai ficar nervoso, porque eu tenho que fazer chá. Tanta gente. Por que que eu faço chá? Eu só faço chá. Eu só faço chá. Quando ele perguntou pro mestre, por que que eu só faço chá? Aí ele respondeu, porque o melhor que você faz dentro do ego que você tem no momento é fazer chá. Você é o mestre em fazer chá. Então continue fazendo teu chá. Lógico. Não é? Sim. E ele sabe fazer chá como ninguém, porque ele praticou. Ah lá. Tudo é isso. Se você se propõe no que você faz na tua vida fazer direito, você se torna um mestre da tua vida, entende? Nossa. Não interessa se você limpa banheiro, não interessa se você limpa chão, não interessa se você é sacerdote de Umbanda. Ah lá. Se não faz direito, é tudo o mesmo saco. Mesmo balaio, os que usam o ego para não fazer nada. É. Agora, o que limpa o banheiro bem e o sacerdote do bando que faz bem, cada um faz o teu papel perfeitamente. Perfeitamente. Porque imagina se o seu banheiro estivesse sujo. E aí? É. Daí, bicho, pé. O que o senhor está falando também, no livro A República, o Platão tratou de uma sociedade melhor. É, dando exemplo que se o sapateiro se ocupasse só de fazer sapato e não fosse fazer camiseta também, a gente, todo mundo ia ter o melhor sapato. Com certeza. Né? Platão era um grande iluminado, né? É. E, passa, é ainda, né? E a gente, no entanto, até hoje não entendeu isso. Não. Nem dentro da religião. Principalmente dentro da religião. O outro tem uma ideia da camisa tá rendendo, eu sei fazer sapato, mas eu vou atrás da camisa porque tá rendendo. Não é? Mas se você se torna um sapateiro, o sapateiro, exime. Não falta nada para você, não falta todo mundo vai te procurar. Lógico, lógico. E como é que é o Exu Lúcifer, tem a sua especialidade, todo mundo procura o senhor do mesmo jeito que procura o marabô para as coisas. Sim, do marabô. Não é nada diferente. Não é nada? Então quem veio aqui seco para ver o Exu Lúcifer falar coisas extraordinárias, às vezes até perdeu a viagem. Caiu do cavalo. É, então. Porque eu tô aqui não é para representar nenhum poder invertido. Olá. O mal, ele se mostra de uma forma grande, porque ele precisa te conquistar através do medo. Ah. Mas ele não é o que ele mostra, porque não é poder. Ele é uma força. Uma força. Invertida do Criador. Uma força invertida do Criador, o mal. Tá. A luz, ela é o que ela é, então ela não precisa se mostrar grandiosa. Sim, porque ela contém todas as cores. Ela é o que ela é. Aham. Então, quando você enxerga alguém ostentando ouro, diamante, espada flamejante, com aquela postura de guerra, que eu vou subjugar um povo inteiro, dentro e fora também não é nada. Aí você vê alguém com uma túnica branca só, careca, velhinho, fica com a mãozinha assim, esse pode bater a cabeça. Vale. Porque esse, só de fazer assim, você já derrete, entendeu? Vixe, mano. Entende? Sim, entendi. Sim, o que eu quero dizer? Sim. Nossa. Claro. É. O sagrado, a luz, não é visual. Olha lá. A luz é tudo. Tudo, né? Tudo. Não é o que você enxerga com os olhos da carne. Que você sente na tua alma. que o que você enxerga com os olhos da carne é matéria. Então eu não vou vir aqui com cedro, com coroa, para querer mostrar algo que não é a realidade. Eu só sou mais um dentro de milhões de falanges de Exus aí que estão trabalhando no resgate de toda a podridão que a raça humana provoca para ela mesma, né? Eu vou convidar o senhor para passar mais um bloco com a gente, está chegando no final desse, e falar um pouco da hierarquia, das guerras de falanges, das batalhas entre o mal e o bem, do sucesso que vocês têm alcançado, desse momento de transição, se o senhor aceitar ficar mais um tempo. Aceito. Mas então, antes da gente ir para lá, passa uma mensagem final para as pessoas que o senhor tem visto não compreenderam completamente o mistério Lúcifer como mais um trabalhador da luz na escuridão. Estudem a história de Lúcifer, o anjo caído, e não interprete literalmente. Entenda o simbolismo da história. Estudem o significado da palavra Lúcifer. Estudem racionalmente toda essa história e você vai ter a conclusão de que tudo é um simbolismo criado, que é óbvio que se inverteu mesmo por quem entendeu literalmente, foram bilhões, e que hoje é um mistério assentado, mas esse mistério assentado não é nosso inimigo. Ele é responsável por toda a nossa podridão. Já pensou se... Não tem? Vocês produzem muito lixo material. Muito. Produz. Você já pensou se ninguém recolhesse? Aí não ia dar bom. É isso. É realmente. Tá certo? Sim, senhor. Muito obrigado. Exu ganhou um gato, mas não quis comer sozinho. Exu ganhou um gato, mas não quis comer sozinho. Ele chamou teus camarada, pedaço por pedacinho. Ele chamou teus camarada, pedaço por pedacinho. Aí chegou o seu dor de pé, a bombogeira, o leão verá mulher. Aí chegou a bombogeira, não é homem, ela é mulher. Exu ganhou um gato, mas não quis comer sozinho. Exu ganhou um gato, mas não quis comer sozinho. Ele chamou seus camaradas, pedaço por pedacinho. Ele chamou seus camaradas, pedaço por pedacinho. Aí chegou seu bode de terra, a bombogeira, não é homem, ela é mulher. A bombogeira, não é mulher, é mulher. Exu ganhou um gato, mas não quis comer sozinho. Exu ganhou um gato, mas não quis comer sozinho. Ele chamou teus camaradas, pedaço por pedacinho. Ele chamou teus camaradas. Sim, entendi. Você vive tua vida como você quer, na verdade, né? Então, ela é preta e branca porque você a quer assim. Porque nada justifica a tua vida ser infeliz. Nada. Porque tudo é uma questão de ponto de vista, da tua fé, do teu caminho, da tua vontade de viver, da tua vontade de aproveitar o máximo que você consiga aqui nessa encarnação. Você não adianta usar o teu passado, que você passou, para justificar a tua dor ou a dor que você provoca nos outros. Porque você morre e nasce todo dia. Então você tem o direito de, quando você nasce a cada dia, mudar a tua vida inteira, se você quiser. Depende de você.